apareceu no recreio, um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz? E você nem dava bola. E escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão sempre vinha assinado no cartão. Quanto tempo eu esperei a frase certa pra te mostrar que eu